pros ouvidos falante, nós voltou. Na pista de novo, narrando os bang, nós chegou. Mais louco que os loucos, tamo de volta. Ataque sonoro, é som de rua, meu chapa. E nós voltou, mais tenebroso que os falante, nós sonhou. Na pista de novo, narrando os bang, nós chegou. Bem mais louco que os Batman. Fronteira sul Brasil, os moleque é grande star. É mais de novo bandido envolvido nos bang. Demorou, mas chegou. Agora estralos falantes, o pulo da zona sul, representando vocês. Pra quem tentou derrubar, pode tentar mais uma vez. Eu vim de volta e eu não vim pra brincar. Não vou cantar qualquer bosta pra as vagabundas rebolar. De ouvido a ouvido, de quebrada em quebrada, várias mina, vários mano, aquele salve pra rapa que colou, curtiu, cantou as letras por nós. Satisfação total, os loucos aqui de fora. Hoje a favela tá aqui pra curtir, pra zoar. Olha só quem chegou, ataque sonoro no ar. E nós vem, mais tenebroso que os falantes, é nós que vem. Humildade prevalece no sangue. Então guarda as quadradas e deixa as tretas de lado, porque os loucos voltou pra unir os favelados. E nós voltou, mais tenebroso que os falantes, nós voltou. Na pista de novo, narrando os bang, nós chegou. Mais louco que os loucos, tamo de volta. Ataque sonoro, é som de rua, meu chapa. E nós voltou, mais tenebroso que os falantes, nós sonhou. Na pista de novo, narrando os bang, nós chegou. Bem mais louco.